Oh! Comigo, colega? É você mesmo. Oh, e aí, princesa, o que acontece? Você me conhece? Não, tô te conhecendo agora. E aí, o que pega? Você me conhece? Te conheço. Quem sou eu? Você não é o maluquinho que matou o neguinho a semana passada ali no campinho? Aham, foi eu mesmo. E qual o problema? Qual o problema? Que ele é meu irmão. E aí, eu vim cobrar fazer? Bronca. Ah, coitada de você. Coitada? Menos, colega. Coitada? Só essa vez eu te arrebento. Olha aqui. Só essa pouco se eu te arrebento agora, menina. Então tenta. Calma. Não, mano. Deus, me ajuda.